E agora começa a segunda parte da aventura Final Sanction, em que os nossos poderosos Space Marines, a única esperança da humanidade, chegaram ao planeta de Avalos. E então. Chegando ao planeta de Avalos, nossos heróis se deparam com uma rebelião. Após enfrentar a Horda e destruí-la, eles recebem informações que os Gen Stealers se infiltraram na sociedade e o planeta enfrenta a corrupção. Indo em busca da Astropath para pedir ajuda, nossos heróis continuam na sua jornada. Pesadamente armado, provavelmente. E aí, como é que vocês vão até o. Vamos usar o esgotão aqui. Esgotou. Bom. Tendo as plantas, a gente vai pra casa do caralho. Justo. Vocês pegam as plantas do esgoto, chegam no casa próximo. Tem um pequeno problema que vocês não passam pelo. Mete uma porra fistada e arrebenta o chão até o esgoto. Foda-se. Feito isso, vocês passam pela abertura. Tampinha de bueiro, cabe só a perna lá dentro. Vocês descem nos minutos. Estão com água até o peito. Foda-se, é Power Armor. Até o peito. Power Armor. I don't care. Então, vocês estão lá andando com bosta até o peito. É, isso me lembra dos pântanos de Calistia. Power Armor filtros nasais. Power Armor Bomar. Ela não, a sua Power Armor permite que você sobreviva, mas ela não filtra o cheiro. Porque elas são construídas para eficiência, não para conforto. Oh, well. E eu tô sofrendo. Quer dizer lá, que então se eu jogar cloroformio no Space Marine, ele dorme dentro da Power Armor. Não, vai filtrar, mas você vai saber que usaram um cloroformio contra você. É, não faz muito sentido. Eu não quero que você sinta uma merda. That's the thing. Bom, beleza. Então a gente vai andando como pode, né? Nas armas. Vocês estão seguindo as indicações que a Sindala passa para vocês por Vox. O sinal está meio ruim, vocês estão debaixo da terra, né? E ela continua. Vocês chegam num ponto do corredor que vocês notam um desmoronamento. E segue o caminho para a direita. Vocês vão ter que sair um pouco da sua rota. O desmoronamento não é desmoronável. Vocês não sabem. Não parece ser. Alguém tem conhecimento de arquitetura? No Space Marine. Intimida as pedras ou whatever que seja. No máximo. For the end. Cadê o librarian? Cadê o cara? Cara, eu acho que não ia fazer diferença. Cadê a ficha do apotecário? Deixa eu ver. Apotecário é uma coisa, librarian é outra. É, os dois. Deixa eu ver não a ficha. Tem um librarian. Tinha um librarian. Não tem. Se tu imprimiu as fichas, eu disse não tenho. Não tem. É, o apotecário só ia ter médice de diferença disso. Uhum. Olha lá. Deixa eu ver a ficha dele. Bom. Vocês fazem o review ou não? Ah, eu acho que temos que fazer, né? O mestre mandou. Depende. O macraque resolve ou não? Ou é isso? Eu acho que a gente arrisca desmoronar mais coisas aqui. É. Arrisca ser soterrado. É. Eu olho, é mais fácil pegarmos o caminho livre. Está livre. Como que você consegue diferenciar esse cheiro de merda de outra merda? Ele não usa capacete, né? Ah, valendo! É, como eu disse, não é nada comparado aos pântanos de Calistia. Vocês deviam estar lá. Merda até a cabeça. Nunca vou esquecer. Meio difícil de esquecer mesmo. Excremento, seno. Bom, vocês continuam andando pelos túneis, né? Cada vez mais claustrofóbicos. Quando à frente de vocês passa um teste de perception. Ou awareness, né? É o Ernesto. Deixa eu rolar ele. Ernesto. A gente tem mais 10, é isso? Tem por causa da armadura. Não. Tem na armadura. Da power armor. Ele falou no começo. É perception ou é awareness? Awareness. Não, é porque o meu Wolf Sense, eu posso rerolar, é pode. Perception que falhou. Pode, porque o awareness é uma skill baseada em perception. Ah, é, achei que era um atributo. Passei com 4 de então awareness. Então é 53, é isso? 4 de awareness? Isso, 43. Não, mas é 43, mas tem 14, mais 10 de awareness. Mais 10 de awareness? Ah, é, a gente tem mais 10 de awareness. Então é 53, certo? Boa. O Ernesto, velho. É. Viu nada, Devastator, é. Devasta, não penso, não olho. Olha aí, cara, ó, 63, foi. Passadinho com 11. Meus Wolves Senses afiados. 5 Ela tá lá. Vocês veem um vulto passar à frente de vocês, vocês reconhecem, um Gene Stealer. Parando assim, Gene Stealer. Ele cruza o túnel à frente de vocês. Da ideia que ele tenha nos percebido? Cara, quando eles tiverem ridículos degrees of success, é uma emboscada. Ok, vou mandar uma frag atrás. É, peraí, quero um share nisso, porque eu não tô vendo nada, cara. Foi a frag. Manda o dano. Dano já direto? Então são 7 Blast 5. 7 Blast 5. Cara, você manda um negócio. Pau! Dá aquela puta explosão. Escuta um shriek, tá ligado? Vindo da frente. E cara, quando você volta, sai do túnel, você vê um vindo pela parede. O Gene Stealer é muito parecido com um alien. É, eu tô imaginando uns aliens é vindo pelas paredes. Alien. É. Mas pera! Eu tenho coisa contra alien. Todo mundo tem. Todo mundo. Ah, droga, achei que fosse especial. Nossa, Righteous Fury. Foi. Ah, meu Deus, muitas folhas. Cadê o sufite que eu tava usando pra não tá dando esse caralho? Pô, mestre, se organiza melhor. Mestre noob é foda, né? Fuck you. Eu tô pensando, eu vou dar um papel aí, velho. Papel. Então vocês vêm vindo, dois Gene Stealers, um vem andando, o outro vem pela parede. E vocês escutam um vindo atrás de vocês. Que safadão. Atrás? Não, vocês só perceberam atrás por causa dos seus sucessos cretinos. Ah, é? Vocês estão me falando que vocês estão vendo? Eu já vou virando pra trás e eu guardo a retaguarda. Abre um caminho. Olhando pra frente, assim. Vocês notam que cada um dos Gene Stealers, conforme eles vêm andando, eles tipo, a forma deles meio que tipo, fazem um blur, assim, sabe? Eles aprenderam com o Predador. O último planeta que eles roubaram, genes eram do Predador. Os caras são porrados. Esses caras são porrados. 7. O irmão Elias é mais tem a 7. Minha de Agility, né? Uhum. 12. Agora eu pego. Aí sim. Agora sim, Wolf Senses aqui, nossa. Velho. Como é que é isso? Boa, Devastator. Hã? Seis. Nome? No meu? É. Scold. Scold. O Lobo do Imperador. E? 6. 6. Presas do Imperador. Seis. Scold, vamos Presas do Imperador. Gene Stealers. 9. Vagabundos. Foda esses bichos, já ouviu. Eles deviam estar longe. Ah, eu sei que um tá vindo na retaguarda e eu já pego. Vocês dois abrem caminho nos dois da frente. Mas estão mais ou menos longe. Estão 50 metros de vocês. Estão na frente e de trás estão uns 40. A Bolter pega. Foda-se. Heavy Bolter. Ura! Peraí, a gente tem algum conhecimento sobre esses caras? Tipo... Deixa eu ver o que vocês têm na ficha aí. Eu não sei lá, acho que por exemplo seria o meu Common Lore mesmo, né? Mas não tem nada tipo Zinos. Zinos. Mas a gente que é treinado pra lutar com esse, por exemplo, a minha pergunta era... É... A arma Qual desses caras é muito forte e tal. Qual um teste difícil? Difícil sim, menos 10 de Astartes. Astartes. É inteligência, eu tenho 41, 31. A ideia acho que é saber de Zinos é heresia, tá ligado? 0,3. É, mas então... tem gente que sabe pra combater. É porque eu já me encontrei com... Exato, então. Eu já encontrei os caras nas minhas viagens, velho. Você não tá entendendo. Então, o que você quer saber sobre o cara? Eu tô querendo saber se é uma boa estratégia trocar pro Kraken as bullets, a arma sim, perfurante aí. Sim, é. A munição perfurante. Então, sim, é. Especialmente porque sabe que são, vocês notam que assim, eles vêm andando, eles têm o visual deles, né? Aquela bocarra, parecida com a do Alien mesmo, aquela cabeça enorme, um cérebro, quase visível tipo, o cérebro deles. Eles têm quatro braços, os braços da frente, menores, principalmente tem mãos humanas. Os de trás são umas garras muito potentes e eles têm mais pernas que tem bom. Então. Essas garras, você sabe que são afiadíssimas. Elas são muito afiadas. Então o combate melee contra eles é perigoso. O combate contra eles é perigoso, mas o combate melee contra eles é extremamente perigoso. Ah, eu já tô a informação, né? Tipo, cuidado, mantenham a distância. Eu tô parado, eu já posso... Sobe, foda. É. Volta ainda pra que te quero. Dá tempo de dois turnos até eles chegarem perto? Tá bom, eu não posso saber, ok? Anyway. Eu não consigo estimar a velocidade deles. Ok, sou eu, né? Então, bom, tô vindo o cara e... Tentativo, né? Eu tô imaginando esses caras muito que nem os Necromorphs do Dead Space. Não. Com aquelas garras. Cadê? Bom... Ah, vou disparar full auto nele. Ok. Com Kraken House. Com Kraken House full auto. Ah, você falou que eu tinha 3 pra cada arma. Eu tenho 3 de munição normal, 3 de Kraken House. 2 Kraken House e uma normal. 2 Kraken e uma normal. Uhum. Puta, então vai, mudei pra cá. Se quiser achar mais munição, você tem que abrir uma arma. Eu tenho uma dessas Kraken, né? Não, não tá na sua ficha, você não tá. 26, são 5 Razers. 4 balas. Agora é importante rolar o dano. Agora é importante, suponho. Primeiro, cara, você começa a disparar, você vê o bicho tentando sair da linha de disparos. Você atira no terreno de trás. É. Tá. Cara, você vê que tipo, ele dá o dodge. Só que tipo, você passou 4 balas, né? Isso. Uma ele vai sair da trajetória, as outras 3 vão pegar. Tá bom. Ele tem 70% de chance de dodge. Então eu rolo 3 vezes o dano. Não, 2 de 10. Ou... O melee então, clones de fato é meio impossível. É difícil. Se ele já der nesse mais cara... Mais um. Nesse cara, por exemplo, é válido. Ele vai poder dar dodge de novo. É normal, né? 2 de 10 mais 7. 9, 5, 14, 7, 21. Primeira bala. 21. É, a penetration é 8. 21 tem 8. A outra 10, 15, 21 também. 21 tem 8. E a última. Nossa, essa foi horrível. 9, 11, 16. Tem 8. Vamos ver aqui. Ele tem 6 de toughness, quanto de água? Tá. Então, primeiro 21 menos 12, 9. É isso? Uhum. 9? Uhum. Isso, 9. Ah, mas você tem PEN 8, né? PEN 8. É, então é menos 4. 17. 17 é a primeira bala. Cara, o primeiro tiro pegou no peito, o segundo explodiu a cabeça. Hurra! Que bosta de bicho. Espera ele colar em você. Você repete isso. Bom, primeiro caiu. Agora... É, já que tô aquela levantada, cuidei do meu! E o seu? Agora vem o seu. Os outros dois. Porra. Que quanto que eles andam? Bastante. 2 km, half action. Eles vêm em charge, um deles vem correndo, cola em Parbabs e para Kaká. Impar. Não, é... 50, né? Ímpar. Colou na... Ímpar é Kaká. Aí, ó, cara do melee. Eu tô fudido anyway. Passa um, Zé, hein? O meu D10. O seu D10. O meu D10. Cara, o bicho vem correndo, vem correndo e bate com as suas Ranging Claws. Ele acerta. Bate. Vamos errar. Errei. Ó. Então... Não foi o caso. Você deu sorte. Não deu 2 degrees de sucesso no ataque dele. Se desse... É. Anyway, o dano é... 20 pen 5. São 9 de dano. Cara, vem aquela garra, você que abre um talho na sua power armor, né? Daquele lixar sangue e tal. E o bicho tá aí, tá shrieking. Nem tô blooded ainda. Vem o outro. O outro vai bater na Bados, hein? Acertou. Eram quantos? 3? 3. Bados. São 22 de dano, pen 10. Como é que fazer um pen 10 mesmo? Eu tenho 16 de defesa. Então, você tem tirar 10, de defesa. Você tem 6. Para 22? 18. Ai, que... Não, 18 não. Não, 16. 16. Meu Deus. 16. 16. Você me deu quanto você deu de dano mesmo? Eu? É, 22? 22 pen 10. É 16. Você pode dar dodge. Se não, toma. Se não, ela continua absorvendo. Se não, toma 16 de dano. Como é que era o dodge? É, agility. Rola contra agility. 41! 41! Dodge em cima. Cara, vem aquelas duas lâminas. Você arranca a sua cabeça. Você sai de lado, passa aquele. Cortando o concreto atrás de você no esgoto. Lembrando que a gente podia ter gastado Fate Point também, né? Rolar de novo, curar, não sei o que. Tem que lembrar disso. Vocês têm bastante deles até. 3? Tá. Alguém tem 5. Eu tenho 4. Oh, ah, tá, tenho 2. Óbvio. 4. Alguém tem 5 nessas fichas. Deve ser o cocô do Apothecary. Não, eu tenho 2. Apothecary é o maior matador dos... Eu sou médico, não. Porque não me deixam lutar. Quando eu luto... Não vou pegar o Apothecary. E aí, quem que é, Chas? Agora é o Kaká. É o Elias. Beleza. Vou acionar Stoic Defense de novo. Esse tem HP. E vou dar uma porrada de Power Fist nesse filho da puta, mirando. No que já... Não, esse, nenhum dos dois jogadores, né? É. Tô fodido, anyway. 19. Urra! Você vai do Jay, assim, não enrola. Esses... É, que ele pode dar tipo um raise aí, não diminui a chance do cara dar esquiva, não tem nada disso. Não. No sistema simples não. Esses caras com 75. Não deu dodge, incrivelmente. Arregaça, arregaça. Foca. Então, tome. 11 de dano. 11 não, é, mais 10. 21 de dano, pen 9. 21 de dano, pen 9? É. Potencial 30. Ele normalmente absorve 12, então vai absorver 3. Então ele vai tomar 18. 18, tá vindo. Cara, você dá um soco, você arranca braço, o cara se pedaça do jeito que tira, mas ele tá vivo ainda. Quase morto, mas ele tá vivo. E o Worm? Sua vez. Mas não vai dar tempo de mirar, porque ele já você tá no engage de corpo a corpo, né? Então acho que você não pode usar sua arma. Uhum. Tchau, tchau. Você pode os dois estão perto? Não tem ataque of opportunity. Você anda com uma half action e dispara com burst. Mas você não dá, ah, eu burst tenho a não, pode. Não, mas... É. E você não tem uma bond complexo tem disengage? Tenho. Você pode usar ela ou a faca. Eu não sei como é que funciona, mas eu vi que tem um... Eu vi referência a usar você deixar o combate corpo a corpo e o cara der um free attack em você. Pelo menos o Black Crusade, é assim. Famoso ataque of opportunity. Tá, full action é mais 20, é isso? Só que você não pode usar contra o cara que tá... Você não pode usar o Bolter. Mas nem a Bolt Pistol. Não, a Half Bolt não, mas a Bolt Pistol pode. Mas daí você tem que trocar. Half action. Half action. E depois dispara de... Tiro normal. Half... Não tem semi-alto? Semi-alto é full também. Ah, semi-alto é full também? É, mas tem um normal ataque, que é half. Ou ela pode andar pra trás e atirar também. É, vou fazer isso então. Não, é que ela já vai... Não pode, é. Então você tem que sacar a sua Bolt Pistol e atirar. Então tá. faço isso. Ok. Tiro normal. Nossa. No meio da muvuca no esgoto, o cara larga a arma. Mais nada? É. Só lá com skill seca. Não, mas você tem mais 10 do... A bolt pistol... Pistol não conta o... Conta. Ah, é que ela tem... Ah, não, é do... Da fire dela. É que a minha... A sua é... Com, tirando com a bolt weapon. Então é puro. É o... Passei com 20. O que veio me acertar, filho da puta? O que não fez o cara. O que tá grudado batido em você. Tá, o início ele dá dodge. Ele esquiva da bola. Você atira, ele sai. Porra, o bicho é rápido. Você dá aquela puxada. Pá. O bicho é rápido. Dodge de cabeça. Né? Dodge does, motherfucker. Yes. Agora. Você virou tudo, né? Virou, sou Sponge. Eu. Bom, Scold, bom, eu atirei lá, derrubei aquele, derrubou. Tranquilo. Uhum. Bom, viro pra ver a situação. Você vê os dois brigando em gauge de lá, tipo, atirando, esquivando, brigando com os dois tiros em cima deles. Acho que eles estão na minha linha de tiro, né? Menos 20 pra você acertar no tiro qualquer um que estão brigando com eles. É, se eu disparar... Se você tiver menos de 3 metros, você tem mais 30. É, ele tava junto com a gente, né? Tá, tô nas costas. Então, mais 30, menos 20, mais 10, ainda vale não, a pena. Não, melhor, eu vou tomar esse turno pra mirar, então. Turno inteiro? É, dou um... Turno que vem pode ser que eles não estejam vivos. Quer dizer, pode ser que a gente não esteja vivo. Também. Não quero, não quero ter a ideia de atirar em vocês sem querer. Você sempre pode mirar e dar um single shot também. Ele esquiva. É, ele esquiva, né? Se bem que eu tenho... Ah, tem essa parada do lobo, né? Eu sou um cara pro meus companions. Quantas vezes vocês podem jogar? Uma por turno. Ah, velho. Cada degree of success que eles têm a mais no dodge, dodge outra bala. Ah, é. Cara... Sai correndo e pula no bicho na tá faca. Tá roubando, velho. Sai correndo e bicho na faca. Pula no bicho na faca, é. Tá, eu vou correndo, tipo, não, estão atacando meus irmãos. Faca na boca. Já fui correndo, facada. Beleza, rola aí com mais 20. 10 do charge, 10 do gaining up. Em cima do que tá... tá. No meu weapon skill. Do charge 62. Ele não pode mais dar. Pode? Virou turno. Opa, ah, 16. Regaçou. Vamos ver o dodge do Malok. Não deu de 85. Yes. Aí sim. Aí sim. A minha faca, faca. Um D10 mais, mais 12. Mais 2, mais força. Tem porra nenhuma. Tem dois. Tem dois. Pra dano, gastar fate point muda alguma coisa no dano? Dá bônus de dano, rerolar o dano, não se aplica soma, dano. No máximo quando você tá de full alpha, você soma um degree of success, mas uma bala. Não é só. Vamos lá então, vamos ver quanto que... Ah, 6 no 12, 18. 18. Tem 2? 18 tem 2. Ele para 10. Tomou 8. Fica o negócio, começa a bater. E vem o sangue, Zinos, começa a molhar vocês, né? Agora são eles. Step away of my brothers! O cara que tava atacando ela resolve atacar você por causa dessa. Acerta. Pode dar o dodge. Ó, esquivinha, esquivinha. Pior que meu dodge é horrível, é agility, né? Uhum. 37. Não. Fico feliz que ele não passou por 2 degrees of success, que dobra o pain dele. Ah, putz. Eu só rodo dando bosta. 20 de dano, pain 5. Que só dando bosta. Bosta. 16, 11, tomei 9. 9? É. Caí pra 11. Vem a facada. Dando bosta. É, dando bosta. Não, na próxima. É que eu então pensei, vou gastar um fate point pra rolar de novo essa esquiva. Gastar um feito pra fazer... Não, deixa eu tomar o primeiro dano aí que eu nem sei o que vai acontecer. Uhum. Nossa, foi a vida inteira, mano. O próximo, o outro Gene Stealer bate também. Em mim, né? Chega aí, viado. Um ou dois, três ou quatro. Do intimidate. Eu chamo ele de viadinho. Você quer mesmo, Pedro? Lógico. Vai chamar pro parque? Sim, chamo. Cuspo então, na cara dele de elmo. Então, beleza. Você faz uma linguagem corporal, né, de... Dizimos. É. Eles são, nossa, eles são extremamente inteligentes. Então, fechou. O cara já, tipo... Se não para, eu acho que esse cavaleiro está me chamando para um duelo. Extremamente feliz. Eu falo, sua mãe foi morta em Alien 3. Acertou, Cacá. Deixa eu dar o dodge. Cadê? Eu preciso de outro dado. Aí, tem que. É, não. Não. Este caldo. São 9, mais 12, 21, pen 5. 21, pen 5? Cachorrão, hein? Tenho 16, são 11, 10 de dano. 10 de dano, 6 para no temporário HP, eu só tomo 4. Beleza. Ok. Agora... Tô com 7 de vida. É mais. Cacá. Dá um estrago esses malucos. Agora eu vou dar um murro na boca do alien que eles estão batendo. Uhum. Ele já deu dote e eu tenho o ganguinho up dos dois. E vou mirar. Cara. Então são mais 30%, essa porra tem que pegar agora. 74, velho, né? Aí, pegou. 27. E ele não tem dodge, então me chupa. Bosta. Mas ele não tem... 17 de dano, pen 9. Ele você foi na manopla aí também? Ele absorve 3. 3. Tomou? Então ele toma 14. Pede. Cara, ei, você dá aquele soco, você atravessa o corpo do cara com a porrada. Sai sua mão do outro lado. Puxa. Vem o sangue dos hinos na sua mão. Isso depois de ser cortado pelo primeiro aí, né? Respirando. Você sabe ainda que, tem tipo, mais um. Você sabe que cada Gene Stealer desses poderia destruir um planeta. Não sozinho, batendo no planeta. Mas... cavando. O planeta maldito. Se Age of Empires funcionava, aqui também vai dar. Bom, agora é a nossa Devastator Marine. Bom, eu vou mirar no último que sobrou. O cara com a espadinha no portão do castelo, e né? Pistol again. Tem que quebrar. É 58. 17. Eu vou dodge. Nossa. Mas peraí, é single shot essa? É. Ah, a Bolt, a pistol é single shot? Não, pode ser mais, mas é que ela tá em game. Ah, você podia ter dado o full alto. Ou semi-alto. Eu achei que você tinha dado o semi-alto. Não sabia dessa possibilidade. Agora... Possibilidade. Foi... Eu. Cold. Rapidinho. Esse aí já tem dano, hein? Se pegar qualquer coisinha, ele cai. Não, tá bem fodido. Dá um bolt nele de duo. É, eu ia falar troco a arma, mas eu tô com a faca e o bolt, né? Então sem problemas. Então... Faca e o bolter na mão. Faca e o bolter. Ele tá na distância que eu posso usar o bolter ou preciso recuar? Você tá engaged com o cara do lado. Tá a menos de 3 metros, tem mais 30. Então dá pra tirar normal, né? Então já era, bolt na testa. É single shot isso? Não, foi shot. Ô, na cara! Esse cheiro não esquivou esse turno, né? Não. Ainda então não. Eu vou. Full alto no desgraçado! Ah, colar no cara e disparar. Full alto. 45, mais 55. Mais 30. Mais 30? Não, mais 20, mais 30. Tem mais 50 só nos bônus. Full alto dá menos de 3 metros do cara. E tem menos 20 da gente tá em volta. Olha, com 55, 105. Exato, só rola pelos degrees of success e vamos tirar 94 ou mais. Mas não tinha aquela 41. Penalidade da gente tá em volta? Ah, é menos 20. Porque eu tenho gauge de cola. Bom, 41 anyway, então pegou. Daria 105, 85, pegou com 4. 4. 4 balas. 4 balas em mim. Vou ver o dodge do negão. Eu vou rolar aberto pra ver quantas balas ele vai dar dodge. O dodge dele é 70. Deu 3 balas. Sobrou uma. Sobrou uma. Morreu, ele morre nessa uma. Ah, vamos esperar que sim, né? Ó, errou. Kraken round na cara. Mais uma. Então, tudo bem, vamos falar aqui os dadinhos. Ó, rolou um 10. Righteous Fury! Não, beleza, um 10 e um 8. Já rola de novo com os mesmos 80, né? E o 5, 82, confirma. Você automaticamente confirma. Confirmei automático, verdade. Então deu um 10, um 8 e... E outro 8, né? Mais um tiro, né? Exato. Bom. Cara, então foi aquela cena. Você começa a atirar nos íons, né? Aquela velocidade inumana. Matrix, né? Cara, sai da primeira. Sai da segunda. Sai da terceira. A última na boca. Vem a última, você põe a arma na boca. Dodge, Jets. Explode os miolos dos íons. E vocês estão... É. 7 de vida, mas ainda de pé. Cara, 11. Agora que eu vou rolar o Fate Point pra encher vida nessa merda. Ok. Você pode rolar uma medicina trained também. Que é, gente? Menos 20 no seu int. Na int, e daí se passar, o que acontece? Vocês rilam o seu bolo de int em dano. Ah, é? 21 não custa nada, né? A gente não perde nada por rolar. Eu tenho First 10. Aid, não. Só que vocês não poderão receber Force Aid de outra fonte pra rolar esse dano. Não, então deixa aqui. Então deixa. 10% de chance. Sou retardado. Eu ia errar mesmo. Eu sou retardado, porra. Eu fiquei, ah, vai que eu tiro agora um zero ali. Eu já, putz, caguei, né? Mas tudo bem, um Fate Pointzinho pra dar aquela curada. Exato. Um D5, rola um D10 aí. E pega... Ah, é um D5, não são 5. É um D5. Ah. Que aí, Kaká? 6, 3. Sério? 3 são. Você não foi não? 3. E a baba, você vai gastar não? 14. Eu fui uma dor, eu tô de aquela lá, gigante. Próximo combate você tanca. Vocês viram que rende e vocês tinham uma vantagem considerável contra os inimigos. Nossa, colaram no primeiro round. É, mas isso aí foi complicado. Eles andavam tanto que não tinha range. Mas o pior deles mesmo é esse dó de 75, que acaba só pegar ele de 70, né? Mó, é treta de pegar esses caras no corpo a corpo. Eu vou usar outro Fate Point, porque, tipo, velho, não dá pra lutar a próxima briga com esse HP. Rola de novo, velho. Eu sou bonzinho. Não, foda-se. Kaká é a beleza. Destino e o Kaká. É, aquela coisa, né? Levantando, estão todos bem? Ainda, vocês ainda tem um Fate Point dos seus Dimenors também, vão lembrar. Ah, eu falo, I am thanks to you. Aí, a fúria do lobo, hein? Devia ter gastado um Fate Point aquela hora do Dimenor pulando no combate pra salvar, né? Cara, se bobear, tinha usado. Vou guardar pra uma... tem muita aventura. Bom, vocês então derrotam os três Genesis Steelers no esgoto e continuam só... sua caminho pelo esgoto. Passa algum tempo e vocês conseguem abrir escotilha do lugar onde vocês estão próximos do... Spaceport. A gente passa, a gente tem que destruir esse negócio. Hã? Abrir na porrada, né? Abrir na porrada, exato. Vocês saem e vocês estão, indo pro Adeptus Astra Telepática, né? Peraí, pausa. Agora que parou de chover, vou dar uma... Tivemos ali que tá, voltou a... Bom, ainda a gente saiu do... Vocês saem, vocês estão na frente do Adeptus Astra Telepática. Estouram o chão, saem. É aquele prédio gigantesco, assim, um prédio gótico, tipo uma torre gótica. Peraí, a gravação já voltou? Tá. Sim. Ah, tá. É tipo uma torre gótica. E na frente da torre vocês veem vários corpos caídos. E uma guarda parada na porta da torre. Uma guarda... Nossa, guarda? Tem um uniforme de Imperial Guard. Mas nada garante que não é... Longe demais pra gente ver, né? Uhum. E aí? Bom, e aí que... E aí? E aí que é essa hora que o Sniper tinha que tá aqui. Bom, então vamos até o guarda, velho. Ele tá de peito aberto, né? É. Cara, vocês estão se aproximando... 9 de HP é... Fácil. Ok, vocês estão se aproximando. Irmão Sephira na frente. Irmão Sephira na frente. Ah, ok. Sephira na frente, o homem que não sofre dano. Ura. Quando vocês se aproximam, os guardas olham, abrem caminho. Um deles fala, Astropath aguarda vocês. Vamos lá de si. Eles não se chamam pelo título honorífico devido. Ah, eles estão tendo um tratamento e você informal pra gente. Vocês notam que eles são meio aéreos, assim, e quando vocês olham bem perto, eles são cegos. Ai. Eles têm uns movimentos meio estranhos, assim, eles são meio... A gente pode rolar um knowledge aí de Imperium, alguma coisa assim, pra saber se esses caras... Pode. Vamos lá. Dado? Dado? Thank you. Knowledge rola contra a Int? Contra a Int. Esse é o risco do pouco, né? Óbvio. Hã? Quem mais? Alguém vai ter nada? Eu sou retardado, cara. Eu tenho de 30. Cara, ninguém aqui tem inteligência alta. 03. Ela é o Devastator. É Devastator. Eu sou inteligente pra caralho. Devastator mata. Blood Angel ainda. Devastator Blood Angel. E aí, cara? O Devastator Blood Angel. Não, não. Quando entra um Friends e outro, a gente estuda. E daí eu descobri que... Sabe, é comum guardas de Psykers. Tô dando share. Que é comum que de guardas de Psykers poderosos, sancionados pelo Império e voluntários, eles não têm free will, eles são dominados pelo Psyker. É possessão, praticamente possessão. Tá bom. Mas eu passo preocupado, já que eu não sei. Eu falo, vocês viram isso? Deve ser uma emboscada. Eu falei. Ok. Bom, conforme vocês vão subindo pela torre, vocês veem uma mulher se aproximando de vocês. Ela é jovem, mas ela tem as características comuns de um astropaia. Então a pele dela é bem ferrada, então ela tem um olho no meio da testa. Tipo, tem um cara aqui com o olho no meio da testa. Eu não. Nesse canto aqui, você tem que virar pra mim, pra ele poder ver. Ah, cara com o olho no meio da testa. Sim. E ela tem os outros nos olhos normais dela com vendados. Ela se aproxima de vocês. Meus olhos. Eu vi a sua vinda. Sem tempo a perder, precisamos mandar uma mensagem para fora do planeta. O que vocês desejam que seja, esteja incluso nesta mensagem, meus olhos? Que... necessitamos de reforços para manter o planeta, ou o planeta está... Mais da metade dele foi tomado pelos... Gen Stealers. E que estamos procedendo ao extermínio do Broodlord. E que a armada deles está chegando. Frota. Hive Fleet. Na madrugada de amanhã, não? Isso. Muito bem, meus olhos. Eu enviarei essa mensagem, mas... eu necessito de tempo. Quanto? Quanto tempo? Pouco tempo. Mas, eu, com licença. Ela vai se dirige até uma parte da torre, ela ajoelha. Tem uma parte cheia de simbologia imperial. Vocês veem Imperial Aquila, né? Com as duas. Ah, vocês veem o selo da Inquisição. Ela começa a fazer um ritual. Vocês não compreendem. Quando ela começa a fazer o ritual, vocês escutam gritos. Uh-oh. Vindo da porta e daquela guarda. Well, seguramos o lugar. Tem janelas ali. Seguramos o lugar as longas as possível. Não, já vou chegando na janela, dando aquela olhada, espiadinha lá de fora. Se olha pela janela, tem um Jane Steeler correndo pela parede do prédio. Nossa. Bernardo Jane Steeler! Ele é todo fechado assim? É uma torre com algumas janelas. Vocês escutam assim, janela quebrando. Ah, claro. Peraí, a sala que a gente tá, ela tem duas janelas, é uma sala redonda, tem duas janelas e uma escada. E escada, são os três meios de entrada. Tá bom. Eu vou parar logo atrás da vela aí, da Astral Ronaldo. E. Um cuida da escada e os outros dois na janela. Eu vou ser a última linha de defesa da filha da puta. Cuide da escada, eu fico com as janelas. Tô indo cuidar da escada, Chazei. Como é que tá indo? Bom, iniciativa. Caramba! Da hora. Rola aí, hein? Mas eu rolei ali, deu um. Deu um? É. Um, cinco. 13. As oito, presas chance. Do Imperador. Quanto? Oito. Janus Chillers. 27. 14. Porra, velho! E da outra vez eles tinham tirado 11 porque você não tinha rolado bem, hein? Eles têm 60 de agility. Nossa. Imagina o Broodlord. Imagina a gente atirando e o cara... Uou. Uou. Rapidão, vou precisar dar uma pausa. Steelers! Primeira iniciativa, os Genus Steelers. Os próprios. Cara, um deles, o que ele faz no instrumento, tipo, aquele que tá correndo pela janela, você fica de olho, você tá numa janela, ele vê você, ele dá o dodge e entra na outra. Ele entrou na sala. Imagina. Além disso, Babs, você vê um Jane Steeler subindo a escada, correndo em sua direção, mas ele não consegue chegar até você nesse turno. Por enquanto, vocês viram isso. E outros gritos ecoando pela, pelo negócio. Olha. Can you guys, can we... Next é, round, né? Bom, nesse... Quantas balas tem no seu... Ah, eu tô... Na hora do reload, aí eu quero ver. Cara, ainda tô aqui. É porque tem 28 balas no clipe, 4 pra cada 4 negócio. Bot, né? Então eu ainda tenho 20 na, na minha, meus Kraken rounds. Bom, mas é aquela coisa. Eu escuto o som da, da janela estourando do outro lado, né? E eu já viro faca na mão, bolt na outra. Um target full out. Só pra vocês terem uma ideia, é uma sala muito ampla. Ela tem cerca de 30 metros de raio. Beleza. Eu tô falando. Né? Gritando, né? Protege o nosso tropé! No Volt Pistol ele dá quantas por vez? Se é por alto? Dois. Semi-alto, duas. Tá. Vai, mano. Beleza. Mais é. 20 no full alto? Ela pensa 20 no full alto. Dá bom termo. 75. Putz, 95. Travou sua arma. Putz. Por que você não tá falando a mão? Porque é assim que a gente saiu. Bom, gasta ação nisso, né? Depois você precisa de uma full pra dar um. Aquela coisa, né? O bicho estourou, eu já virei só... Você virou meio de lado, foi meio gangsta. Gangsta. Ah, cara. Entupiu mesmo. Dando umas porradas na mão. Tinha 95. Tem isso? Fodeu. Tem. Eu não tava sabendo. Ah, cara, mas ainda tem você pra resolver a parada com esse bicho. É. Next. Manda o bolt. Manda o set. Vou voltar, mano. Eu vou mandar o Heavy... Ele volta no cara que tá subindo. Pelo menos eu dou dois tiros, quem sabe eu acerto. Então é 68. Tá. 03. Então é 10, né? Quantas balas tem nisso? 6? Quanto você 7, tinha de skill máximo? 68. 68. Então 7 balas. 7 balas. Não. 68 é 7 balas. Então, assim, você nem tem skill pra dar todos os tiros, pra pegar as 10 balas. É. Depende do quanto você. Só que você ganha bônus 30% na cara, daí pega mais. Mirar, pega mais. Justo, é. Justo. Tem ele que... Uma coisa que eu achei bizarra. Especiais, Boris. É que eu nunca vi você usando dos talents. Uma coisa que eu achei bizarra, ah, é porém. Tô, tipo... É, Deathwatch. Não, os usando fodões, tanto porque eu quero os pica máxima. Só que eles têm menos stats que o Black Crusade. É que eu não sei tal. Como é que é sobre a ficha. Você né? Vê que Black o Crusade vocês também jogaram. É igual dos caras da Black Crusade. Mas Black Crusade vocês também jogaram. Mas é que assim, um Fast Quick Start. Mas um Chaos Space Marine, ok, tá ali. Mas. E os Heretics do. Ah, quando você bate em horda, você dá. Nossa! Quando ela atira em horda. Ela dá. Cada hit que ela pega mata dois de pega dois de magnitude. É. Não ler a própria ficha é foda, hein? Bom, continua. Bom, eu vou ver quantos dodges ele dá aqui. É, ele deu. 53, ele tem 70. Um dodge, dois, três. Esquivou três balas. Quatro balas. Ele pulou quatro balas. Rola as quatro? Vai rolando. Rola primeiro, a gente vai tirando o dano, acho que vai ficar mais passa fácil. Passa o 2 de 3. Primeira bala. Aí se ele morrer, se não morrer, segunda bala. Mais fácil. Dá 12, 22. Por que 22? Dá mais 10, né? Tem quanto? Tem 5. Então 6, 22, ele tomou... 16. Devastator. De Blood Angel é uma bosta. Porque Blood Angel regaça no melee, né? Exato. Como retardado, por que o Fast Play Char mal feito? Ah, sei lá, se eu quiser sacar a faca dela. É um Fast Play, é pra apresentar, né? É. O cara vai ter uma... Estou apresentando aqui pra vocês, não façam essa burrice, ó. É idiota, viu? 9, 17, 27, compensa. Virou bosta. É, vai, gente. Assim, é, eu em campo aberto vocês não conseguem me pegar direito, mas puta. Ok, agora é o Kaká. Agora. Mantém a guarda aí. Deixa eu errar o outro. É, eu grito pra você, é Jerry My Job. Dessa vez eu cadê fiz o meu trabalho. Com vocês? Tá tudo aqui, cara. Tá tudo misturado aí, gente. Eu quero ver uma coisa do Charge. 16, 17. Aqui é a parte de hordas. O bombom de amendoim, vai. Charge. Boa. Ah, você tem que fazer uma full action e passar no Ballistic Skill pra dar Engem na sua arma. É. No Ballistic Skill. É. Eu não queria dar charge de qualquer forma. Não, não, eu não sei se você vai, mas eu quero ver uma coisa do charge. É mais 10. Tá, fala. É, vou dar semi-auto da Bolt Pistol. Por exemplo, sabe charge em Black Crusade? É. Mais 20. É. O melee é bem, bem mais interessante. E no charge do Black Crusade, você faz um ataque com mais 20. Se você tiver ataques especiais, tipo Hammer Blow ou Tal Blow, você pode enfiar junto no final, tá ligado? Uhum. Tá. Semi-auto do Bolt Pistol. Eu ganho algum bônus na skill por semi-auto? Mais 10. Mais 10. É full action, half? É full. 2 degrees de sucesso pra cada extra hit. Tá. Ah, meu Deus, vai dar merda. 56 então, hein? Erro, miseravelmente. Parede, parede, parede. E agora eu perdi minha primeira bala. Na verdade é duas. Ah, né? É, preciso. Bom, galera. 8, agora. 3. Agora. A Kaja agiu, né? Virou tudo, de estilo. 19, 20. Cara, virou, passou o primeiro turno. Meus dados, por favor. Quem tá mais perto desse Jane Steeler? Vamos lá. Suponho que seja eu. Paro você e KKK. KKK, como sempre. Mas o KKK não tá do lado da... Comigo. Da Apothecary lá, Apothecary, ó. Astralpé. Astralpé. Na verdade, eu acho que tá mais perto de você. Ele vem no charge pra cima de você. 96. That's good, right? É. Ele vem tipo... Passa reto, pega... Cai na parede. Coisas, corta a vela, tal, em volta, mas tá ok. Corta a vela, fode o ritual, mata a Astralpé. Ops, pelo menos não foi em mim, né? Beleza, beleza, beleza. Nesse momento vocês escutam mais barulhos e vocês. Você vê mais gente subindo pela escada. Tchan, tchan, tchan, tchan. Minha vez agora? Não. Não. Eu. Não, não. Outro Gen Steel. É outro Gen Steel que tem. Agora são dois deles que estão subindo pela escada, que estão próximos. E você olha pra janela e tem mais um subindo. Eu berro e falo. Não, eu vou me atracar com esse que tá aqui, né? Beleza. É, vou tentar. Isso aí tá. E aí, agora é você. E aí, e aí, e aí? E aí, como é que é? Cavou. Fogo na ponta. É. Tem que ser um full action e rolar ballistic, né? Pra exato. Destravar a arma. Isso me lembra do e aí, como é que é? Fogo nas bolas! É isso! São os mais inteligentemente burros da Terra. Mas eu te mostro. Incrível! O cara incendiou por um sobe. É. Ah, fogo não. Nas bolas! Os amigos apagam com o pé! Os amigos eles apagam com chute! Cara, amazing! Ai meu Deus! Tá, tá bom, beleza, beleza. Deixa eu ver então. Acho que vale mais a pena jogar a Bolt, pegar a Bolt Pistol e levar ele na Bolt Pistol. Uhum. Mesmo porque do jeito que tá, ele vai dar engage no corpo a corpo aí. Então, beleza, já largo a Bolter. Ele não tá engaged ainda porque ele tá. Ele passou. É. Tipo 96 na rolagem. Então, beleza, já saco a Bolt Pistol, aproveito e disparo nele, né? Full alto da Bolt. Não, semi-alto da Bolt Pistol. Mais 10. Mais 30 mais... porque ele tá na sua cara. Dados, dados. Dadinho. O Chess roubou eles quando ele mudou a guarda. Mas, então 40, né? 85. 22, pegou as duas balas. Dodge. Não dodgeou, 84. Oh, então yeah. Já foi os dois tiros aqui no cara. Tem... Primeira bala. A primeira bala. Essa aqui, ela não é... Não, ela é tiro também. Todas são. Bolt é Terry. Vai definir. Pronto. É 2d10 o Bolt Pistol? 2d10 mais 5. Que bom. É. É que a única coisa é 30 metros, né? A diferença do... Lembre-se do Righteous Fury. Ah, é verdade. Ó, um 10 ali já valendo, né? Um 10 e um 9. Então, primeiro a bala, 19. 19 com... Mais. Não, 19 mais 24. 24, 25. P5. E rola o 10 de novo. Não, vou rolar. esperando ele ver aí. Tá bom. Continua, né? Uhum. Então já vou rolar mais um pra ver se acertei o outro. Aí o outro ainda tem 4, hein? Contra Zinos, pô. Conta automático. 9, 8, 17, 22. Morto. Beleza. Jill Steeler cai sangrando a sua gosma Zinos em cima de você. Tá. Depois do Sr. Zenestir, do Sr. Scold. Scold é a senhora Seth. Senhora? Senhor. Senhora Space Marine. Eu vou começar a falar com voz de macho pra ver se é melhor. Aquela coisa de The Gamers, tá ligado? Você é Space Marine de cabelo loiro, tá ligado? Cabelo comprido, bonitão. É homem. Ah. Bom, então tá bom. Então, vamos lá. 28, full auto again. O que tiver mais próximo pra evitar chegar... Tá vindo dois que ainda pode dividir os tiros, pode. Né? Vê se você detona todos com um, dois tiros, já passa pro próximo. Devastador. Fazer isso. Do full alto. 36, passei com um só. Um só? Você tem mais 20 do full alto. Ah, é 20. Então, se são 3. Passei com 3. 4 tiros. Dodge. Primeiro de... O que você tá rolando? Fudidice. Desculpa. Olha, ele teve 70. Se ele tirar 0, ele dá dodge em 1. Deu dodge em 1. Então pegou 3 balas. Tá, então eu vou jogar. Dá os seus 2 de 10 pra mim. Ah, tem um aqui. Não, gosto dos dois. Ah, tem que ser os. Ai, ai. Tanto faz. É você. Eu gosto dos meus dados. É, fogo comprar dado bonito. Todo jogador quer. Oh, fuck. Nossa. 5 mais 10, 15. Com pen 5. 15, pen 5. Não vai fazer nada. Tá bem. Já tô bem, hein? 10, 20 com pen 5. Toma 13. 13? Uhum. 10. Varado de bala na... Papai, sobrou uma bala, pode ir pro outro. Pode, mas ele tem dodge também. É. Então role. Fala o dodge. Dá dodge. Poxa, dodge. E... dojo. Ah, saco. Tudo bem, matei um. Para de mexer nessa guarda de vez. É, a gente acredita em você. Aham. Eu não, mas prefiro que você não mexa na guarda de vez. Pode roubar, se você rouba a nosso favor. Não me ofende. Ou seja, um James Steeler tá vivo, subindo as escadas, babando. E a vez de quem? Do Kaká. Que vão errar, obviamente. Então, tudo bem. Pera, mas tá tirando em quem? Dois tiros nesse último que sobrou, né? Tem que andar até a escada, você tem que deixar o lado da... Por quê? É uma sala de 30 metros de raio. E, tipo, tem uma escada espiral. Ela tá na ponta da escada espiral e tá subindo. Não, então eu vou ficar lá, foda-se. Beleza. Mira. Mira. Posso mirar na direção da escada? Você tá colocando. Então, beleza. Você full puxou action. O aim do FPS, né? Tô lá de AWP. Virou turno, colou o Jenny Steeler na sua cara. É, óbvio. O bicho já chega com as duas garras abertas. Acerta. Olha lá, 390 com pen 400. Você prepara. Não. Morte só... automática. São só 19 com pen 5. Cara, e vamos jogar combate daí fora 11, e pegar a garra dele. 8 de vida total ou você menos tomou 23, 8? 15. Ah, pode ver. É ah, tá tem, light. Cara, tem strength 12, né? Tipo, um bode de strength 12. Então, vou usar a garra dele pra... Ah, a garra dele dá quanto de pen? Garra dele? É 5, se você tá com 2 degrees of success, 10. Se não fosse uma parada do caos, né? Nossa, vai que dá 2. O negócio é usar um artefato Zinos mesmo. Quanto não, pegar a garra e enfiar no próximo do lado, né? Quanto isso é louco. Qual a distância dele pra atirar em full alto? Ele tá engaged em melee com você, não dá. Você tem que sair. Exato. Se você gastar uma move action, você tá em... Okay. Se não fosse uma parada do caos, eu topava numa espada com a garra então, de um não tem nenhum chapter do Marine que usa... Uma garrona assim dele nas nenhum, costas. Tem um chapter que usa as próprias armas dos Zinons nele? Tem, cara. Tem 9 legiões traidoras que do, sabe, não, contra do caos, eles. Não... Que fazem isso. Cara, imagina. Deixa eu matar um deles na faca, cara, ou... Pra você ter uma ideia, no Black Crusade tem um atributo que você pega uma arma com um demônio bound na arma. Então, tipo, tem tem vários efeitos, né, de maldição. Tem um que é muito louco, tipo, ela é Bloodthirst. Então você mata um cara, pode ser arma ou pode ser melee. Você tem que passar num teste de willpower, ou você gasta seu próximo ataque batendo mais uma vez no corpo. Ou atirando mais uma vez no corpo. Boa. Muito louco. Bom, okay. Bom, quem era? Agora é... Eu apanhei. Agora é o Scold. Bom, tinha um outro que tava... Esse subiu pela porta, entrou mais um pela janela. É, então é esse pela janela mesmo. Semi-alto. Mas vocês sabem que o que vocês estão fazendo, caso vocês sobrevivam, vai ser contado com muitas glórias pelos anais da Deathwatch. Os anais. Eu espero muito agora é anal aí. Eu não espero menos. É, então beleza, ele ainda tá. Bom, cara. Ele entrou, mas não vai morrer. Tá, já vou dando aquela colada point blank mais 30. O cara vai andando, né? Só pra me aproveitar do point blank. Aqui é um tiro só. Ah, se eu quiser me aproveitar um tiro só, né? Tem que andar até ele. Não, eu fico à distância. Eu fico na minha que tá de boa, né? 55, né? Pra acertar. É. Tira até na puta que pariu. Vai, Cacá. Deixa eu não saber de a mulher que tá mandando a mensagem. O cara da escada já subiu, então? Já tá lá com a cara com a glass. Tá. Vocês olham assim, vocês vão ver que a astropeça tá voando. E que em volta dela as coisas começam a fazer um pequeno ponte de gelo. Mirando lá, mas agora eu tenho uma penalidade dela. Menos um, porque ela tem milico pra ela. E tem outro de estilo que entrou na sala. Mas o meu bônus de mira não vai contar com o de estilo novo, certo? Não. Vai anular a penalidade. É, vai ficar 20 pra 20 e você dá o tiro normal. Que bosta! Não, mas tudo bem. Você tem menos 20, caso contrário. Se não, eu podia tirar no do Victor, que ainda não colou a mili nele. Você tem Bolter Mastery, né? Não. Você não tem de talent? Não tem Assault Marine, só você pegou Assault Marine. Ah, só eu peguei. Achei que todo mundo tinha Bolter Marine. Não, eu tenho Wings of Angel que não serve pra nada porque o meu charge é inútil, entendeu? Isso tudo bem. Vamos lá, vou atirar no cara então lá na escada. Ou charge nesse cara. Mais 10 tá. Com o semi-automatic, vamos lá, 54. 90. 93. Não. 93 mesmo, errado. Não locou, né? Pô. Tenho que estar feliz ainda, certo? Os tiros pegando nas costas do... Pá, pá, tropé. Pá, E aí, virou o turno, são os James Steelers. O brother Elias tá mandando ver. Bate em você. Tô. Ai, brother Elias. Ele errou por um. Ura! Really? Tipo, ele tem 65 de Japão Skill, ele teve 66. Dodge de cabeça. O outro James Steeler, que o... Que tá ali na minha frente, né? Pode passar de você. É, vem babando. Vem no charge, acerta. Come and get me, bro! E o dodge, O dodge. Mas eu já vou começar gastando aquele fate point. Se gastar antes, eu ganho bônus de mais 10, né? Vai dar 47, ou então eu posso gastar depois pra rolar, né? Rerolar. Ah, eu gasto depois pra rerolar. Rerolar vale mais a pena. Vale mais a pena, meu. 37. Não, então já vou Passou? Gastar. Não, Ida. Não, Ida. Na cara! O primeiro Space Marine morrendo. Vai dormir, feliz. Fate Point. Ah, é o dano, né? O gasto de Fate Point é. Reaction free, assim, em qualquer momento. É, qualquer coisa eu já dou aquela curadinha esperta do Fate Point. 20 pensando. 20 bem 5, meus 16, menos 5, 11, pra 29. 9 dá 5. Tem 5 de vida? De onde? 5. 5. É, 50. Bom, next. Agora é você. Sou eu, né? Atravessou o seu ombro a garra do Green Steamer, tá ligado? Ah, cara, é aquela coisa tipo, a época de segurar a garra do bicho, só cravar. Dai, manda pra cá! Agora eu acho que eu tenho bônus! Agora você pode dar o full alto. Ou semi-alto. O semi-alto com. Point blank, não era mais. Point blank não. Não, não tô em point blank, eu tô em engage. Só mais 10, né? Uhum. Então é... 55. Roll well, my friend. Roll well. For the Emperor. Então... Fate point! Sim, caralho! Fate point! Porra, velho! Ah, velho, que cagada! Acontece, acontece. Vai, senhora Devastator. Senhora, ah, não, você vai dar pra o... É. Então, acho que eu vou só andar e ficar e mirar o que dá pra mirar. Tipo, não vai ser uma mira full, não é? O problema é que no próximo turno ele provavelmente chega em você. Porra, o que que dá pra fazer? Tira a pistola? Mas é... Tá. Aí eu não... É tiro normal, né? Balestric normal. Uhum. Não, usa o... Não dá. Semi-alto. Não dá. É, ah, porque ela tem que trocar. É, se faz. 08. Ele ainda pode dar dodge. Estou pode. Pra... É. Que não. Não deu. 96. Obrigado por ser bonzinho. Não deu mesmo. Tá. Então é 2d10 mais 5. É. 7, pera. Eu tenho... Aí 8, você 13, 8. Tem 5. 13 tem 5? É. Ele reduz 5, é ele... É Daring. Então rola de novo, porra. Espera, 7, 1, 9, 7, né? Ficou. Então dá 15. Não, 16. 16 5, mais 21. 5, 21. Tem 5. 5. Agora? Sim. Ele tinha tomado dano aí, né? Acho que não. Não, ele tava. Todo mundo errou ele. Que... O Kaká errou ele. Então tomou 14. Tomou, mas tá. Pelo menos tomou alguma coisa e já deu dodge. Exato. Dodge. Agora. Elias. O do, Vitor já deu dodge, né? Deu. Já dodgeou. Os dois ajudou já. Vou dar charge nesse porra, né? Vou dar uma... Vai de Emperor! Dá uma porrada. Vai que eu tô médio fogo. 54. Poxa, eu tô caído, bicho, por cima. 18. Finalmente. Regaço. É só ficar bonito. Tô caído, finalmente. Bicho. Finalmente. Agarra, deve Então agora, vou lá. 2d10 são... É. 9... Mais 10, 19, pen 9. Mais. E 1d5. 3. Aí, ó. 22, pen 9. Pen 9? Como você quer matar ele? Então eu venho voando, dou porrada com a Power Fist, mas em vez de furar, dessa vez só voa o corpo. Passa depois da escada. Eu fico. Cai. Morto. Agora virou o turno de James Chiller. Eu ajudo o Vitor a levantar ainda. For the Emperor, brother. O cumprimento, a câmera fecha nos bíceps. Ele acerta. Ai, ai. Vai. Nossa. Ele nossa. Dá. Eu tô. Cara, até agora não teve nenhum ataque de Mistiller que um dos dados não tenha saído um. Os caras estão tirando um, hein? É. 20 pen 12. É, 20 pen 5, desculpa. 5, 11, 9. 9, eu tô com 15, 6. Pagou. É o próximo cinco, aí, ó. Pra cinco. O bicho tá lá. Aquela bocarra na sua cara. Tipo... É. Necromônio. Só lá, como um trident. Agora, Brothers Cold. Acho que eu já vou começar gastando aquele Fate Point de mais 5, né? Isso. Pra dar aquela rilada. Um D5, vamos lá. Ei! Na cara. Rolagem Kaká essa aí. É. Não, é esse combate. Eu tava tão bem nos dados, feliz que eu tava tendo sorte. E agora? Ah... Bom, e tá engaged nela, né? Da onde eu tô, quanto menos que tem pra atirar? Menos 20. Menos 20? Não, então aquela coisa, né? Caído no chão, só foi erguer na arma, né? Em direção ao cara. Semi-alto? Semi-alto. Mais 10. Então só menos 10. Você travou seu bolter, né, cara? Isso, não. Ferrou. Então dá menos 10 na minha... Menos 10. Então eu tinha 55, 45. Miss... Miss. Miseravelmente. Minha vez. senhorita. Eu consigo andar pra agora dar o semi. Semi é sempre full. Semi é full. Semi ou full é full. Tá, mas eu agora eu não quero, eu quero ter um pouco de bônus. Pra eu andar dá bônus? Não. Mas... Eu quero ter um pouco de Se bônus. Se você andar, você dá um tiro com point blank. É, mais 30. Mais 30. Só que é um tiro só. Se ele der bode, foda-se. Entendeu? Ah, então deixa. Ou você pode tentar dar dois tiros com mais 10. É. Devia ter um negócio aí pra posso fazer isso então? Ando pro seu dodge em comparação com quantos... Só um burst na cara. Isso, cara, então um burst na cara shot. Com mais 10. Não, porque você dá um single shot, mas você dá tipo um 0,5, assim, super acerto. 40. Passo com um. Um degree? Não, são dois. Ah, mas é um você falou que era mais 10. Então, você fica com 58. É um degree só. Aí. Não, mas é single shot? Não, ela deu com o burst de 2. Ah, ela tem que ter 2 degrees. Tipo, ela tem um hit porque acertou. Ela teria que ter mais 20 a mais pra ter o segundo hit. Ela não teria 20 a mais. Ela teria que ter 60 pra dar o segundo hit. Então rola o dodge dele aí. Tá, um dodge. E ele dodge. Tchau, tchau. Mas já dodgeou. Agora ele te mata e daí depois. Não, é a sua vez. Sou eu? Hã? Ah, então. Tá na sua mão, cara. Já tem. É. Tá na sua mão. Olha lá, 54. Mais 10 ele tá em melee com ela, guinguinha. Oh, então 64. Olha lá. 51. Yes. Aí, ainda bem que tem mais 3. O dano é. Opa! Olha o 10 ali. Forte ou Fury ativando? São 18 mais 10, 28, com pain 9. E o Righteous Fury no melee? Dá mais. Ele rola o dano de novo. Ah, só o 10 de novo. Só o 10 de novo. 30 com pain 9. Dead. Você vai matar. Porra! Esse foi o compacto que o Kaká brilhou. É. Aham. Uhum. Chega com o jetpack voando por cima, junto a Glove em cima e. Pau, amasso no chão e depois fui esmorrando. Top, top. Sangue de Zilas pra tudo que é lado. Nesse, quando vocês estão no meio do combate, a Scroppet pousa e fala: a mensagem foi enviada. The Imperial Navy vai estar aqui em algumas horas. Horas? Bom. Agora a gente tem que encontrar o Broodlord. Ela cai meio de joelhos assim. Meu te... Ela se aproxima. Ela começa a fazer uma. A fazer. Usar os seus poderes psíquicos. Killing. E você. Exato. Você nota que ela tenta curar vocês. Então, yeah. O senhor cura. 6. Oh, oh, oh. Babs cura. 8. Yeah, Ká, tipo, 1, 2. Vai ver. 10. Ah, brilhou, brilhou. Cara, só que ela termina, quando ela cura um, cura outro, quando ela vai curar você, você vê que ela tá enfraquecida e ela fala: minha vida é insignificante perante pelo Imperador. Ela começa a queimar com a energia do Warp, ela consome a própria carne pra dar o seu healing e morre. Mas somos fucking the fucking Space Marines. O sacrifício dela não será esquecido. E à medida que ela morre. Nada mais do que a sua obrigação. Exato, depois da frase dela, eu ainda digo: a vida de nenhum de nós vale mais. Tem um mote clássico que é: better to die for the Emperor than to live for yourself. Vocês vencem o combate. Ele tipo, tá caindo, queimando, né? Tipo, eu vejo a escuridão. Ela ainda tá falando, ela tá aqui. Ela tá. Ela, tipo, só que são. Momentos finais, momentos finais. Brilhante. O espírito dela contra o ar. A escuridão. Ali. Ela. O sol. E o filho do sol. E morre. Cara, tá parecendo Rainha dos Condenados, que lindo. Parecendo o quê? O filme Rainha dos Condenados, quando. A atriz lá que interpreta, que a Laia. É. A Caixa. Eu esqueci o nome mas dela. O nome da atriz é a Laia. Que morreu, né? Uhum. Caiu de avião. No Atlântico. Você fode. Diga o que eu falei. Tens. Bom, Marines, vocês venceram. Ura. Essa foi. That's close. Então vamos que quer sentir o Bobogan. Temos a pista do Filho do Sol. Isso deve significar o Sol Nascente. Deve. Agora better lead than that. Eu sou o imperador. Chaz, eu consigo. Próxima vez a gente traz o inquisidor com a gente. Ele pensa. Eu consigo ter alguma ideia melhor. Chaz, eu consigo ter alguma ideia melhor falando em inglês de graça. Consigo ter, tipo, sei lá, algo mais próximo do que você quer dizer falando só inti. Alguém tem, excelente que você polícia logic, podia tentar. Eu tenho não, logic. Tem? Ah, olha logic. A gente não tem, mas a assassina tem. Cara, eu sou muito foda. Digidinho. Você rolou já logic? É Intelligence, né? A Intelligence é 50, do Devastator! Que porra é essa? Caralho! Velho, ele não fala nada, mas quando ele fala, ele cita tomos, escritura... Que porra de Devastator! Tem um óculosinho, sabe? E o cara é Blood Angel, meu Deus do céu! Ele é retardado, ele é Blood Friends! Não, só não, estudado. Minha ficha diz que eu sou mais inteligente que você! Pô, eu pensei, ele é mais inteligente que eu mesmo. 10 pontos, mas é quase isso. Eu tenho 41 na inteligência. Eu tenho 30, eu sou um macaco, velho. Ele é 10 pontos mais inteligente que o Apothecary. Que porra é essa, cara? É um macaco inteligente. Ele é o personagem mais inteligente. Que porra é essa, Batman? In your face. In your face. Tudo bem. Esquece, eu não vou mais defender. Você tem razão, o cara que fez tava trolando. Concordo. Deve ter sido feito tudo rolado randômico de fato, tá ligado? Tudo que o Chaz falar vai ser, na verdade, o meu personagem que vai estar falando. Cara, você para, seus filhos do sol. Abre o Vox Link. Sindala, nós temos uma pista. Filhos do sol, isso faz algum sentido pra você? Ela. Droga, deve abrir de mim, então. Você teve a ideia de perguntar pra ela. É, realmente necessitava de um QI gigantesco pra isso, né? Os dois animais aqui não tiveram essa ideia. Tá justo. Deixa o cara mais inteligente do grupo falar. O nosso team leader, o estrategista. Eu quero que caia no boulder maior. O meu boulder é maior porque eu estudo mais do que você. Os bíceps são o tamanho do meu cérebro. O tamanho do meu QI, o tamanho de quantos quilos de quanto peso eu levanto no ginásio. Caramba, velho. Absurdo, absurdo. Mas e aí? Jesus. Beleza. Ela para. Tem uma fábrica no distrito. Tem uma Manufactorum. Que é o nome. Eu acho o nome legal, mas eu tô rindo porque ele tá rindo. Eu não peguei. É o dog latim de Warhammer, me diverte. Manufactorum. Ah, mas Manufactorum é legal. Manufactorum. É boa, boa. Gostei. Prossiga, mas. É uma fábrica de manos, tá ligado? Ai, a cara do Chess pagava. Vai, Chess. Manufactorum. Eu não tinha pensado nisso. Enfim, o Manufactorum. Vamos evitar esse nome daqui pra frente. Não dá, velho. É pequeno. Manufactorum. Bom, e aí? Prossiga, Chess. Então. Que parece que se chama Solar and Sun e que fica no distrito. Talvez queira dizer alguma coisa. Viu só? Vocês não tiveram ideia de perguntar pra ela? Eu ainda acho que o sol nascendo é um better lead. Só tem um problema, meus lords. Esse é o distrito que é mais bem protegido pelos rebeldes. Existem duas... óbvio. Então o Brood Lord tem que estar lá. Existem duas entradas possíveis. Ele é uma ilha. Então, existem apenas as pontes que davam acesso a ele foram derrubadas, essa sim de uma. E essa ponte é protegida por centenas, milhares de soldados. Então esse não é o nosso caminho. Pode ser. Nada impede. Sim. Não, não fala nada aqui que eu não posso levar eles no jetpack, hein? Você carregar eles no jetpack? Eu falo que você não pode carregar do jeito que... Por quê? Em retardo ali. Enfim. Não, na verdade, se for uma distância menor, por que não? Além disso... Nossa, isso é pequeno, não é uma ponte. Tá. Além disso, Existe uma outra entrada. São túneis que passam por catacumbas antigas que levam pela cidade. Contudo, são rotas de fuga reservadas para... Tem diversas dessas pela cidade, reservadas para a nobreza, em situações de... A nobreza dona das manufatórias. O problema é que a única pessoa que nós conhecemos que tem acesso a isso neste momento é o governador. Ah, saco. O governador. É uma ilha? É uma ilha, meus lords. Por que nós não vamos andando? Por debaixo d'água. Porque você não anda de elmo, por isso. Não, mas eu tenho elmo, só não ando com ele, mas eu ponho. Eu não sei, meus lords. É. Vox out. Não, eu tô falando sério, porque... com o nosso equipamento, com a armadura, nós podemos atravessar o lago, o rio, onde que essa ilha se encontra. Tem que ver pra vocês, pra mim é relevante, eu vou voando até lá. A gente pode arranjar uma corda que sustente o Space Marine também. Não tem thruster. A força de thruster é pra limitar o peso deles. Não, eu digo, tipo, eu atravesso, eu jogo a corda, eles pulam do outro lado. Essa estratégia já foi usada. Quando invadimos o planeta aquático de... Aquaticária. Aquaticorium. Aquaticorium. Usamos essa mesma técnica. Então, vamos lá. Confio nos seus conhecimentos práticos. Parem com o dog latte. Não dá pra jogar Warhammer sem dog latte. Aquarium. Vai, peixe. Vamos. Swimming. Ainda swimming. Pô. Nem go? Não, eu... Então vambora. Bom, vocês voltam para os esgotos. Make my plan. Será que a gente consegue uma corda para fazer esse esquema? Corda? Para fazer que esse corda? Falei, vocês ficam com uma ponta da corda. Eu vou para o outro lado com a corda. Depois vocês fazem I.O. e eu puxo vocês. Senhores, vocês não desligaram o contato? Imagino que a minha opinião ainda seja necessária. Não, chorando. Você é muito atrevida de se colocar no meio da nossa conversa. Mas ande, fale logo. Perdão, meu lorde. Perdão. Mas eu gostaria de salientar que a ilha fica a cerca de 2, 3 quilômetros da costa. É, ok. Uma corda não daria certo. Nem sou trouxa-chama. Como não? Você aguenta 12 metros por turno por um minuto. Depois ele... turno é 6 segundos, né? 10 metros, 1 quilômetro e pouquinho, 1,20 km você chega. Depois, não, 120 metros, 1 quilômetro. Você quebrou o lápis? Você quebrou o lápis? Não, quebrou a ponta dele. Ah, ele tá. Caiu. 120 metros, depois ele overheat. Caramba, como é que você conseguiu? Até que esses lápis verdinhos, dando vontade de dobrar. Eu ficava quebrando, ficava fazendo aí. Tá. Até onde vai? Até onde... Agora que eu consigo mais. Aqui do... Tentando fazer um perfeito. Aí até que eu vi o lápis borracha e perdi que não tinha graça. Então por que a gente não vai andando de fato por debaixo d'água? Não, mas falando sério em regras, o plano é viável? E andando por debaixo d'água? Ah, não sei, a armadura é selada a esse ponto, etc. Eu suponho que seja, mas tem algum problema molhar o bolter, molhar o jetpack, molhar qualquer coisa? Não. A única dificuldade que vocês teriam, isso ensejaria teste, é navegar debaixo d'água. É reto. Ah, não. É difícil, porque... É um lugar, tipo, é escuro, é sujo. Tá de boa, qualquer coisa eu vou pra cima, olho e volto. É justo, justo. É uma estratégia justa. Ora. Vamos embora. Com out. Agora sim. Assim, dá lá, lá, puta que deixa uma de retardada, tá ligado? Isso é a última esperança do Enya. Ela já desligou, estamos perdidos. Mandar o Kindergarten da Deathwatch. Os Deathwatches devem estar loucos. Deu a louca na Deathwatch. Deu a louca na Deathwatch. Três Deathwatches muito loucos. Bom, beleza. That's the plan. E pra chegar até o limite? Esgoto again. Aham. Esgoto for the win. Tá bom. Vocês entram... Ele que tá se ferrando com o dinheiro. Mas... E esse foi o final da segunda parte da aventura Final Sanction de Deathwatch. E o nosso épico continua. Os heróis agora estão feridos depois de sua batalha épica contra os Gen Stealers e o sacrifício da Astropath. O que será que o destino guarda para eles nas fábricas das Manufactorums? Não percam no próximo episódio.